Boa noite a todos. Deixem-me cumprimento aqui os presentes, o Presidente da Assembleia, o Presidente de Chipambó, autarcas, sou vereador, boa noite, Presidentes associativos, etc. É com enorme prazer que ouvi estas últimas palavras aqui do Velo, porque uma das preocupações que o nosso Executivo tem tido durante o presente mandato é organizar também e disciplinar os processos na Junta de Freguesia. Parte da iniciativa também é importante e isso tem sido um trabalho árduo de uma equipa que tem estado comigo, eu tenho estado com eles e já somos mais de 2 dezenas de pessoas que temos dado e temos estado todos os dias a trabalhar para os nossos fregueses e em prol da nossa freguesia, para sermos cada vez melhores. É isso que eu também vejo no Chipopó e foi isso que nos levou a apoiá-los e a estar com eles e a dar-lhes mais. Obrigado também, e já agora, João, não posso deixar de referir os momentos que passei aqui com o João à porta do mercado de Ilha, a conversar sobre o que era Ilha e o que Ilha tinha e o que podíamos também ajudar nós, junto de Freguesia. Desculpem o Dário para o meu membro do Executivo, para o Horácio, que também colabora e viveu no Chipopó durante muitos anos. E foram momentos engraçados em que o João me fez pensar várias vezes o que é isto, o que pode ser isto, para onde é que vamos, que caminho vamos traçar. E depois avançámos com decisões muito sérias, porque, como sabem, o mercado é um protocolo que a Câmara Municipal de Ilhavo tem connosco. Tínhamos que gerir aquela infraestrutura e o Chipopó estava ali connosco, tem um armazém, e daquele armazém queríamos fazer mais qualquer coisa, queríamos servir mais uma associação. A vontade de servir que nós temos ali no meu executivo, de estar perto de vocês, desta proximidade, e foi sempre aqui uma coisa, mas onde é que vamos meter as coisas? Porque temos que fazer o festival de bacalhau, é que está ele, em grande, e o armazém está lá e serve também para vocês cozinharem e pré-cozinharem muitos dos alimentos que depois vão servir no festival de bacalhau, e vai continuar assim. Quanto ao protocolo, depois a Junta de Freguesia, eu tenho que deixar aqui um agradecimento em meu nome, em nome do meu executivo especial, ao Presidente Chipopó, e nele cumprimento todos os sócios, todos os simpatizantes, todos os amigos. Vocês foram encalçados nas iniciativas que nós fizemos e que vos pedimos apoio. Lembro quando apresentámos aqui André Alferes, seu primeiro álbum, foi pequeno este auditório. Não vamos pedir um projetor, nem vamos pedir uma autoridade de frente, porque a Câmara também tem a CCI, não é? Portanto, todos os momentos acontecem. Mas foi grande esse momento. E foi um momento importante para nós em 2014. Muito obrigado. E foi aí que cada vez nos alimentou mais o sonho de podermos fazer muito mais também a mim e à minha equipa. Depois, as iniciativas do 25 de Abril. Divergentes em algumas coisas, mas conseguimos chegar lá e aí estão elas aí para continuar. Chipopó tem que continuar. A história tem que ficar marcada com a presença de Chipopó. Obrigado a todos, boas festas e um grande abraço, um beijinho para vocês e tudo bom e que venha um 2016 para todos. Cheio de alegria, muita força, porque temos que nos levar este Portugal para a frente, esta freguesia e este município. Um abraço grande.